Alô, galera, quem tá falando aqui é o Bia dos Paralamas. E aqui é o João Baroni. E a gente também tá aqui com Ronca Ronca e Maurício Valadares. De novo. É, meu amigo, acho que essa música aqui, o Arctic Monkeys tocou lá em Barcelona. Esse é um 10 polegadas espetacular. 10 polegadas, 7 polegadas, 12 polegadas são os tamanhos dos discos em vinil. 7 polegadas é o compactinho, 10 polegadas é o intermediário, 12 é o LP, o 12 polegadas, né? Esse é um 10zinho intermediário ali, com som de arrebentar a rabiola, meu amigo. Who the Fuck Are Arctic Monkeys é o nome do disco. Mas a história é essa, rapaz. Recentemente o Tom Leão tá fazendo uma matéria sobre esse negócio, o novo jeito, né, as novas formas de se ouvir música hoje em dia, né? A falta da novidade. Você não vai mais pra uma loja de disco ficar na fila como, né, durante anos aconteceu em todos os lugares do mundo. Serão raríssimas as oportunidades disso acontecer, né? E dentro das novas possibilidades, muito boas e outras que realmente, na minha opinião, cortam completamente tesão. Tipo isso, o Arctic Monkeys, quando chegar ao Brasil, ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a Porto Alegre, a Brasília, a Recife, a Belo Horizonte, a Salvador, ele não vai trazer nenhuma novidade. Todo mundo sabe o que vai acontecer ali. Como eu disse antes, o jeito que ele toca, as músicas, como é a luz, como é o som. Aliás, é impressionante. Eu assistindo a uma hora do Arctic Monkeys em Barcelona, que a MTV colocou no ar, deve estar reprisando até agora. Esses caras nasceram pra isso, né, cara? Assim como a gente nasceu pra colocar gato na brasa e ficar comendo ali, um pagode, um tamborim. É, nasceu pra isso, lógico. Ninguém assa um gato, né? Leva um pagode, toca uma cuíca, um tamborim como um brasileiro. Isso joga lá, bola. Lá em Dublin não acontece isso? Claro que não. Os caras nasceram pra tomar Guinness e fazer banda de rock. É impressionante, você ver o Arctic Monkeys tocar, nenhum dos quatro é um músico espetacular, né? O batera é um cara mais pesado, tem um jeito meio Gang of Four de tocar. O Alex Turner, o baixista, é preciso ali. Mas, cara, na hora que aquela bodega se junta, é um som de louco, cara. Os caras nasceram pra isso. Você olha aquilo e fala assim, porra, pra que o brasileiro vai fazer uma banda de rock, cara? Tipo assim, pra que o sueco, o finlandês, o inglês vai jogar bola, cara? Fica tão grotesco, né? O cara jogando bola, joga bola, a gente olha aqui, vê os caras jogando bola aqui no aterro, né? Na Argentina, no Uruguai, em países que têm uma relação com a bola bem mais acentuada do que o europeu, enfim. Então você vê o Arctic Monkeys, os garotos de 18, 19, 20 anos, eles nasceram para aquilo. Aquilo para eles é absolutamente natural e sabem fazer com uma qualidade espantosa. É incrível como eles têm a facilidade de encontrar gente que cante. A dificuldade de ter vocalista, cantor no Brasil é achar uma agulha no palheiro. Não tem, não existe, são raríssimos os vocalistas, cantores e cantores. É ainda mais nessa área que se rotula como rock and roll. Lá, cada esquina tem uns 3 ou 4, meu amigo. É uma coisa de doido, né? KRS One coming through. Big Zack, Last Emperor. That's the sound of EMS. Last Emperor KRS. Big Zack, you know the rest. Now we gonna come down like this now. Hold tight, all crew, listen. This voice shatters the calm of the day like an alarm. So wake up, batter you, and take up arms. Cause more is necessary than vocabulary war. Cause a toxic rock imports hitting on your door. CIA, I see you later. Cause your time is coming soon. I flip this shit like Pacino and it's your dark day afternoon. Attica, drug agents, you bring your statica. My alphabet will slash that neck and flip you. Automatica, dramatic, like Ali Shaheed Muhammad brought the vibes. I bring the sun at red dawn upon the thoughts of France Fanon. So stand in attention, devil dirge. You never survive choosing sides against the wretched of the earth. The infiltrator, child intoxicator, people incarcerator, liberation movement annihilator. We got you clock pushing rocks in the fair. We got brothers trooping subways like the Ho Chi Minh Trail. We got the truth at it. Last Emperor KRS in history manifested. Jamal the next lesson. You claim I'm selling crack, but you be doing that. running big sack. As free market capitalism and technology expands, the third world's fertile soil becomes a desert wasteland. So it takes fans to demand the government provide answers. When Lady Liberty has me bewitched like Samantha, and poverty is one of the most malignant forms of cancer. To all my black magic romances and acid rain dancers, develop close ties like Jerry Seinfeld and George Costanza. We fear no man and throw jams that attack counterintelligence programs, exciting like the epic adventures of Conan. I colonize minds like Zaire by the Belgians. Now what the hell is the problem with this system and what it sells us? I bring ancient relics like Wyclef did the Zealots. I saw an iron curtain called hip-hop and got it open like Boris Yeltsin. Whirlwind, tornadoes, and the rainforest if you say so. KRS and the Last Emperor roar like the Green Hornet and Kato. Zach De La Roca brings the enraged flow, but all three drop science and become the most powerful alliance since NATO. You claim I'm selling crack, but you be doing that. You claim I'm selling crack, but you be doing that. You claim I'm selling crack, but you be doing that. You know the cops, they got a network for the toxic rock. You claim I'm selling crack, but you be doing that. So get that flashlight out of my... You claim I'm selling crack, but you be doing that. The Last Emperor KRS-One and Big Zach. Need I say the CIA be criminals in action? Cocaine crack unpacking, high surveillance tracking. Prominent blacks and whites giving orders for mass slaughters. I want all my daughters to be like Maxine Waters. When they flooded the streets with crack cocaine, I was like Noah. Now they lower, cause the whole Cold War is over. Communism fell to the dollars you were grabbing it. All the assault and battering in the name of intelligence gathering. Now it's karma you battling or losing fight. I choose the mic to recite, ignite light in the night. Aight, we should be. And President Clinton should delete him. It's not hard. The CIA simply has no more job. Oh my God, it's mother. You can fix this. We rock over mixes, not 666s. Yo, this is the message to all that can hear it. If you've got secret information, now's the time to share it. Call your congresswoman, your senator, your mayor. It's time for all the scholars to unite with all the players. Rearrange and see, times are definitely changing, G. They used to tap the phone, now they tapping while you paging me. It's crazy, B, yet it's plain to see who the enemy, who's left, the NRA, the ATF, the AMA, okay, okay. It's all irrelevant, cause in the new millennium, there'll be no central intelligence. Throw your hands up, you know what's up, kid, throw your hands up. Muito bem, deixa eu botar um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto. Trouble in mind, I'm blue. But I won't be blue always. For the sun will shine in my back door someday. Some lonesome railroad line I let that 219 train pacify my mind. Troubled in mind, I'm so blue. I've almost lost my mind. Sometimes I feel like me. Sometimes I feel like dying. Me laughing, I'm laughing just to keep from crying. the sun is gonna shine in my back door someday. Oi FM. Alô, alô, Carlinho Herói e ouvintes da 104. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizar. Tell the whole world what it's all about. Now listen, everybody, to the precious word. I'm gonna do some chirping, and I ain't no bird. Fio ultra desencapado. Ô, Nando, é, dá mais um pouquinho aqui pra mim, pelo amor de Deus, no bom sentido. Como é que é? Ah, é, dá mais um pouquinho. Dá com... Aí, aí, tá bom. Vem meio que demais, hein? Tá bom. Fio totalmente desencapado. Sister Rosetta Tharpe. O disco tem como título The Gospel of the Blues. É muita emoção. Fio desencapado mesmo. Muito bom, hein? Olha só, o programa, como sempre, totalmente ao vivo. É sempre bom a gente lembrar esse detalhe do Ronca Ronca. Estamos no Rio de Janeiro com uma tabelinha com Belo Horizonte. É uma loucura, né? Formatação, alavancada, brifada, estartada do som da Oi FM. Estamos ao vivo, Rio, Belo Horizonte, Recife e Vitória, pela internet para todo o planeta em som cristalino, né? Sister Rosetta Tharpe, um belo nome, né, cara? Fica a promoção no ar, hein? A gente quer saber... Na rede, né? Na rede. Três nomes que, segundo Nandão, carimbaram seus trabalhos na história da música planetária. Três, só três. Miles Davis foi importante? I can even understand why a rat eats cheese. I can understand my dog. And I can understand your... Três nomes carimbaram seus trabalhos na música planetária. Temos três livros de Elis Regina para quem participar. E mais adiante, Nandão vai sortear os Felizardos. Tell the whole world what it's all about. I'm gonna shout. E ainda no programa de hoje, a teoria da barata, hein? I'm gonna shout it out and tell the world what it's all about. Ronca, ronca. Ronca. We'll be right back. nightmare. I'm still asleep. Come on, what time will let you go? I don't care, man. Man, I'll hit somebody in the head, man. Go ahead and take my job. My mother left me, my dad left me, boo, I made it. Well, man, as long as it wasn't my cat like that, I don't even care. Oh, man, don't do that, man. The man's going to be dying, man. The man's going to be sick of my man. Man, I don't want to go to work in that foundry. It's dirty, man. I got a white interior cat like, man. She said something to my car dirty. FM. Oi? Bem-vindo ao serviço de atendimento ao ouvinte Ronca Ronca. Para desorientação, digite 1. Para achar o caminho de volta para casa, digite 2. Onde estará o meu amigo Charlie? Aonde ele se escondeu? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra. E o seu cachorro voltou para o colégio interno. Volta, bicho! Tá bom, Crazy People! O som de Whisk Baby Charlie! Funk. Olha só, então como eu estava dizendo, acho que eu não disse até o final a historinha, o programa é totalmente ao vivo, né? Sendo feito ao vivo aqui, a sangue frio. Então a relação das músicas é... Você só vai saber mesmo a vera amanhã no site do Ronca Ronca e no site da UFM. Já toquei várias coisas, muita novidade eu toquei aqui e não anunciei. Então, quem gosta de correr atrás das pepitas mostradas pelo Ronca Ronca, amanhã no site do UFM, no site do Ronca Ronca, a lista completa. Como é que tá a efervescência aí? A gente vai ter canastra hoje? Canastra ao vivo aqui no programa, com Nick certeza. Cave também, não? Nick Cave também, é. O João Lira falando, primeiro programa é tocar o Fino Coletivo. Essa banda ainda vai dar o que tocar, parabéns. Boa. A Tatiana, o Manta por aqui também, Tatiana Leal, o Tanner, Clebinho malandro. Clebinho é uma lenda, né? É uma lenda, tá aqui citando as bandas. Zé dele. Carlos também já passou por aqui, nosso é representante, verdade. Neil Netherlands. Isso é verdade. Maurício, qual é o disco do Stephen Stills que tem a participação do Jimi Hendrix? O primeiro ou o segundo? É o primeiro, esse disco já foi, a música que o Hendrix toca no primeiro disco do Stephen Stills, já foi canção inesquecível aqui, já mostrei umas, nos últimos 3 anos, devo ter mostrado umas 3 vezes. Pelo menos, como o Clebinho é nosso informante, né, dos mais importantes, terça-feira que vem eu trago o primeiro disco solo do Steve Stills, Crosby, Stills, Nash & Young, Buffalo Springfield e outras lendas. É, eu trago esse disco para mostrar Jimi Hendrix com ele. Não tem um restinho aí da pergunta? É, o Clebinho, a gente se vê no brasileiro, né, querido? E é só o que restou pra você. Tá perguntando quanto custou o juiz. Pô, para com isso. Que juiz? Mano. Ih, rapaz, negócio de preço de juiz é o que mais tem por aí, para né? Para com isso. Hoje em dia é modinha, né? Para com isso, preço. Mas o que ele quer saber, cara? O juiz do jogo Flamengo-Botafogo. Flamengo massacrou o Foguete. Peraí, como é que é a sua... Flamengo massacrou o Foguete. Rapaz, olha só, por falar nisso... Nandão, por exemplo, você acorda de madrugada, 3h30, 4 da manhã, pra se urinar, aí vai tomar uma água, não sei o que, né? Aquele ritual da madrugada. Aí acende a luz da cozinha, primeira coisa que você vê com aquele olho cheio de remela é uma barata monstro, baratão. É verdade. Peluda, não são espludas do Narciso, não. Uma peludona ali, gorda, bem alimentada, te olhando, com as anteninhas olhando, é verdade, balançando é pra você. ao sabor do funk. Obrigado, chegando. Tem um África aí? Dá pra soltar um África rápido? Ou vai demorar? Cinco segundos? Aqui as coisas nunca demoram, então, querido. Então 5 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Agora, já foi. Então vai. Zvaita sei ko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba vako 1, amai vako 2, neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. Ah! Francis não é mole não, meu amigo. Aí, ó. Vai de novo, na África. Francis não é mole não, meu amigo. Obrigado. Obrigado é fogo, rapaz. Segura. Você é diretamente de Zimbábue, Mundo Boys. Tiri vatatuka. Ini baba vako 1, amai vako 2, neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. Ah! Mas enfim, Nandão, você acordou, aquele cuecão, e a baratona ali te olhando, com as anteninhas mexendo pra tua. O que que tu faz? Hey, get up, brothers! Don't sit there with your head hanging down. Hey, get up, brothers! I know the ghetto have got you down, but there's something I want to say to you. Eita. Ai. Hey, get up, brothers! Do any dance that's groovy to you. Yeah, man! Bom, já que você tá ocupado aí, eu vou responder. Você vai, pega uma enxada. Pega uma enxada, que tá sempre ali na sua cozinha à disposição, e parte a baratona no meio. Slaft! Rola aquele Danone, né, no piso, anteninha para um lado, cascuda para outra, perninha para outra, ela fica agonizando, né? E tu larga aquela cagada ali pro cachorro lamber no dia seguinte, pra alguém limpar a nhaca que tu largou na cozinha, né? Aí tu se urinou, bebeu água, foi naná, aí se ligou. Ih, rapaz, a geladeira ficou aberta. Aí tu volta para fechar a geladeira. Acende a luz, olha para onde tá a barata. Certo. O que que tá acontecendo nesse exato momento? Tá dançando? Quase. A barata tá se rejuntando, mano. Ah, é? Ah, é. Tu sabe disso. Tem um cara que já matou muita barata a foice. Barata não tem jeito, mano. Tu tem que chegar com 3-8, comentei isso com o Rubão hoje, e dá na cabeça. Será? Pau! Explode a bosta toda, acabou a barata. Não tem barata. Ela não vai rejuntar. Barata é que nem aquele bagulho do Exterminador do Futuro, aquele coisa ruim, que o Schwarzenegger ia lá, ele virava aguinha e voltava. Certo. Barata é assim. Aí na hora que tu abriu a porta da cozinha de novo, a barata tá se rejuntando e já tá começando a tomar o rumo de casa. E tu besteirão ali, a barata vazando, toda cacarecada, mas indo embora. Isso é verdade. Os bagulhos estão aqui há 8 trilhões de anos e ninguém dá jeito nela. Ah, é então, verdade. A teoria da barata é a seguinte: o Botafogo, há muito tempo eu não vi um time jogar no Brasil tão bem quanto o Botafogo no domingo. Jogou pra dedéu. Jogou muito. Consciente, inteligente, no objetivo. Domingo jogou pra dedéu. Tem certeza? Não errava passe. Eu não conheço o time do Botafogo, não conheço nem do Vasco, mas os caras, Lúcio Flávio, Túlio, jogando pra caramba, os caras não erraram passe. Teve um cara que errou um passe na lateral, assim, ao finalzinho do jogo. Cara, objetivo, cara, impressionante. Eu fiquei contagiado pela categoria do Botafogo. Surpreendente até. Tanto que meteu 2-1. Aí aconteceu o quê? Na hora que o Botafogo teve o primeiro gol claro pra fazer o 3-1 e não fez, eu pensei na barata, maluco. Falei, puta que pariu, os caras eram pra ter dado tiro na cabeça, não deram. Aí veio o segundo gol perdido. Falei, meu Deus, a barata tá rejuntando. Aí veio o terceiro, não fizeram também. Falei, fudeu. Barata vai rejuntar, vai empatar essa bosta e vai levar pro pênalti e vai ganhar. Barata. Nem Darwin percebeu isso, maluco. Elas estão aí há 8 trilhões de anos. Barata tem que matar na cabeça. Pau! Se fizer gracinha, olha que eu sou escolado em gracinha com barata, hein? É verdade. Bom, depois disso tudo, só uma banda uruguaia, né? Pra restituir a verdade das coisas. Dance all night long, but when the music starts, don't stand there like a fool and break it all. You listen to me, break it all. If you're getting tired, if you're getting sad, come and shake with us. Great plan tonight. But when the music starts, don't stand there like a fool. Break it all. If you're start. Don't stand there like a fool and break it all. You listen to me break it all. If you're alone or nobody sees me, oh please don't mind and shake for oh, ya. Yeah. Now we know you're fine. Do the shake, do the shake. Oh yeah, and break it all. Break it all and break it all. You listen to me break it all and break it all. You listen to me break it all. Oi FM. Mas enfim, diretamente do Uruguai, mais precisamente Montevideo. The Shakers. But when the music starts, don't stand there. Break it all. And break it all. You listen to me break it all. If you're getting tired, if you're getting sad, come and shake with us. Great plan tonight. Mas enfim, nada como o Uruguai para combater um baratão, né? Ou uma baratona. Olha só, essa banda espetacular de Shakers cobriu com sucesso a América do Sul inteira. É de Montevideo e ela está num dos discos mais fundamentais para qualquer um fissurado nesses anos 60. Nuggets, a parte 2, com bandas mais obscuras ainda. São 4 CDs, que no meio tem banda do Peru, uma banda do Peru, tem Shakers do Uruguai. Do Shakers saiu o Hugo Faturoso, que veio para o Brasil como tecladista, gravou no primeiro compacto do Geriza, do nosso querido Tony Platão, que era um tempo nos Estados Unidos também. Enfim, tem banda de todos os lugares do planeta que fizeram esse som rock psicodélico anos 60. Oi FM. Ronca, ronca. We wanted to care. We wanted to hear. We wanted to break it all. Repetindo mais uma vez. The Shakers, diretamente do Uruguai. Olha só, a promoção tá valendo, Nando? Com cerveja, meu amigo. Então a gente quer saber da nossa torcida três nomes internacionais carimbaram seus trabalhos na música planetária. Três nomes referenciais definitivos. Uma polêmica levantada pelo Nandão aqui no início do programa. Nós temos três livros de Elis Regina para dar para três felizardos. Como é que é o esqueminha? Acesse agora mesmo efm.com.br, selecione o Fale Conosco, Rio de Janeiro, e responda essa questão facílima, meu amigo. Ah, e o Papa tá vindo aí, meu amigo. Vai lá amanhã? Bentinho, né? Como é que tá aí a efervescência das mensagens? Tá indo bem. Vinícius Bonfim, rapaz. Vários textos, né? É. Espetacular. Teoria da barata? Alguma teoria da barata aí? Clebinho deve ter gostado da teoria da barata, né? Depois a gente comenta, pode qualquer ser. Qualquer dia a gente vai fazer um ranking aqui da nossa torcida, né? Pra saber quem tem mais, né? Nós estamos falando pra cidades onde as torcidas são numerosas, né? É verdade. Minas, Galofura, Cruzeiro, né? Por aí vai, né? É verdade. Recife, Náutico. Aliás, rapaz, eu vi esse fim de semana o filme A Batalha dos Aflitos na televisão, o Sport TV passou. Sabe o que é? Não. É um filme, longa-metragem, passou nos cinemas, em circuito normal, contando a história do jogo definitivo para a subida do Grêmio, a primeira divisão, o jogo Grêmio Náutico no Estádio dos Aflitos. O filme é só sobre isso, lógico, historicamente, né, eles se referem a outros jogos, mas espetacular, não sei se já tem DVD, eu recomendo, assim, principalmente, lógico, para quem gosta de futebol, né, a paixão dos gremistas, né, a loucura que foi aquele jogo. Eu vi aquela bodega ao vivo, maluco, o Náutico perdeu o pênalti em um minuto, o Grêmio com 7 jogadores em campo fez o gol e se classificou para a primeira divisão. É Bolívia, né? É verdade. É... Ah, sim, Jefferson, querido. Vamos lá, hein? Bolívia agora. Airplane, né? Vai vir uma vinhetinha, alguém falando e a vinheta de serviço. Peraí, então beleza? Antes só uma entradinha de novo aqui dos Uruguaios. Você... Sabe que eu sou chegado no Uruguai, né, cara? Tem sangue uruguaio nas veias. Espero que amanhã ele esteja mais quente do que nunca. Né? Break it all, diga lá. Barato isso aí. Não, é só isso. O Jefferson fica ligado nos acontecimentos. Muito bom o som. Posso ir ou tu vai ficar embrumado? Vai. Oi, FM. Alô, galera da Oi, FM. Aqui, Jefferson King Combo. Eu também estou no ronca-ronca desse maravilhoso Maurício Valadares. Essa gente muito boa. Oi, FM.